Vamos, hoje dia 22 de junho de 2014, e nós vamos começar a nossa escola bíblica. Vamos começar o Caleb. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã tão preciosa. De louvo, Senhor, pela disposição dos irmãos de estarmos juntos aqui. Obrigado, Senhor, pelo fogo que o Senhor tem ardido em nosso peito. Que em nome de Jesus nós tenhamos, Senhor, a nítida revelação do Senhor, do teu propósito para a tua igreja, Senhor. Receber da tua glória, receber do teu reino em nós, espalhar isso por onde nós caminharmos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ter a obstinação de receber mais da revelação da tua palavra, do teu amor, do teu reino, do fermento do teu reino em nós. Senhor, essa semente de mostarda que parece tão insignificante, tão pequena, mas pode dar uma tão grande árvore, que possamos assim receber o teu reino, Senhor, em nós. Possamos, em nome de Jesus, ter essa disposição para buscar o teu reino, essa disposição para buscar o teu governo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Oh, bom dia. Tudo bem? Paz, irmão. Seja bem-vinda, viu, Ali? Eu até já falei isso. Amados, hoje nós vamos fazer o seguinte, hoje nós não vamos fazer como estávamos fazendo a escola bíblica primeiro, o estudo do caso transforma o mundo, nós vamos suspender hoje e eu acho que tem tanto a ver com o que a gente está estudando lá, que eu trouxe o Caleb para mais cedo e vou liberar vocês mais cedo também um pouquinho, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre tanta coisa, eu só não posso pregar, eu quero pregar de noite agora, né, que meu coração está fervendo pelo que eu vou ministrar à noite. Mas eu quero, assim, antes de mais nada, recorrer assim ao amor de vocês, à paciência de vocês, à confiança que eu sei que vocês têm, não em mim, mas no que Deus tem feito conosco, para que vocês possam ouvir com as coisas que eu vou falar hoje de uma forma ainda mais veloz do que vocês já ouvem. Porque são assuntos que são um pouco assim, são muito aliciados por muitas pessoas falando sobre isso, mas eu queria que a gente, em nome de Jesus, se despisse assim de alguns preconceitos, ok? E ouvisse de forma com pureza, como a criança ouve, claro que sempre, sempre, sempre usando a palavra de Deus como critério para avaliar, amém? Mas assim, embora a palavra de Deus seja a nossa mola, seja nosso guia, seja a nossa bússola, né? Seja o que nos empurra e que nos atrai ao mesmo tempo, muitas vezes a gente trata de alguns assuntos que são tão aliciados, são tão assim corrompidos por pessoas descomprometidas, que a gente acaba já também ouvindo preconceito, de forma preconceituosa. Então eu queria pedir a vocês para a gente ouvir isso de forma tranquila, ok? Sem nada, não se preocupe, nada grave. Porque vou falar um pouquinho do reino de Deus, da implementação do reino de Deus. Vou usar alguns exemplos que vão nos ajudar em algumas coisas, né? Não são padrão em tudo, mas em algumas coisas são sim. A palavra de Deus diz, examinar tudo e reter o que é bom. Amém? Então a gente tem que ter essa maturidade de estar examinando mesmo, que é diferente de experimentando, né? Examinando, com o critério da palavra de Deus. Critério, uma vez eu fui ministrar uma pregação e eu fui ver a palavra critério no grego, ela é interessante, a origem dela vem de uma palavra que chama krinos, que é eu julgo. Então, o critério que a gente vai ter, o julgamento que a gente vai ter, ele é baseado em uma conserva que a gente já tem. Todo o nosso julgamento é baseado no que a gente já tem sobre aquele assunto, né? Então, eu quero que você, em nome de Jesus, se abra para refazer alguns dos seus critérios, para que seu julgamento também possa ser amadurecido, amém? Isso é aprendizado. E a gente não só tem informações novas, mas tem informações capazes são pás, assim, bem afiadas, que vão mais fundo na terra do nosso coração e faz a gente ressignificar algumas coisas. Então, com o critério da palavra, porque isso é imutável, a gente não abre mão da palavra de Deus como a regra, como o guia, mas a própria palavra de Deus, ela diz que a gente vai se transformando de glória em glória, né? Então, isso é um processo de evolução. Amém? O reino de Deus, ele não é de visível aparência, mas ele gera uma visível aparência. Amém? Jesus disse, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas Jesus também disse que depois que a pessoa recebe o reino de Deus nela, ela muda a sua atitude. É como a massa que recebe o fermento. Então, quando a mulher bota um pouco de fermento na massa, aquilo aparentemente não alterou a receita em nada. Mas quando ela cobre a massa e deixa descansando, quando você tira o pano, a massa está alterada. Ok? Então, o reino de Deus, ele é algo que, quando chega em nós, ele chega de forma muito suave e aparentemente invisível. Mas o que ele faz em nós nos torna diferentes aos olhos. Isso salta aos olhos. Por isso que a Bíblia diz, não acende a lâmpada e se coloca embaixo da mesa. Que sentido teria botar uma lâmpada aqui embaixo? Mas a gente coloca o velador para que possa iluminar e possam ver as suas boas obras e glorificar a Deus. Então, o reino de Deus, quando você vai estudar o que é o reino de Deus, tanto no hebraico quanto no grego, que são as línguas, assim como aramaico, mas muito menos mais hebraico que o grego, o reino de Deus, o reino, a palavra reino, diz mais respeito a estar sob a autoridade do rei do que uma forma política, uma forma de governo. A gente, quando pensa em reino, na nossa mente ocidental, a gente pensa em reino como manifestação política, como as coisas acontecem. Mas a forma oriental de pensar em reino, que é no contexto que a Bíblia foi escrita, é muito mais estar sob o domínio de alguém. Tem um poder déspota, um poder soberano, inquestionável, acima do seu. Então, reino de Deus é muito mais estar sob o governo do que somente a manifestação disso. Por isso que o reino de Deus é um negócio que não é um palácio, o reino de Deus, mas é estar sob o governo de um rei. E isso não é visível. Amém? Isso só vai ser visível na nossa atitude, no nosso comportamento. Amém, gente? Não é verdade? Vamos pensar assim. Muitas pessoas confundem o reino de Deus querendo alterar as estruturas, querendo alterar as coisas visíveis. E alguns dizem, olha, nós herdamos o reino de Deus e a gente tem que trazer o que está no céu para a terra. E no céu não tem pobreza, não tem doença. Então, o reino de Deus é a gente não ter doença, não ter pobreza. Não. Se a gente for para o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo diz, nem perigo, nem nudez, nem espada, e outras demais coisas, não poderão nos separar do amor de Deus. Ou seja, pode sim haver uma circunstância de enfermidade ou pobreza, mesmo eu tendo Deus como meu rei. Porque o que me faz fazer parte do reino não é eu ter ruas de ouro na minha cidade, na minha casa, como no céu, que não é nem ouro, né? Como ouro, melhor que ouro. Mas o que me faz estar no reino de Deus não é a estrutura, a forma, o visível, mas é estar sob o governo de Deus. Amém? Então, quando a Bíblia fala assim na terra como no céu, para a gente buscar e ver aqui na terra o que há no céu, o que Deus está falando é sobre o governo, sobre a ordem, sobre a direção, sobre o propósito, sobre o sentido. E é isso que a gente tem que entender. Uma vez que esse reino de Deus entra em você, as suas atitudes começam a ser diferenciadas. Amém, gente? O problema é que às vezes nós começamos a tentar imitar as atitudes, as aparências, as formas. E aí o que acontece? A mulher vai na maternidade e sai com a criança no colo e diz, é meu. Só que não é dela, é roubado. Ela pensa de forma, com poucas variáveis, né? Quando a mulher quer um filho, ela vai na maternidade e sai com o bebê no colo. Então o que é que ela fez ainda mente entorpecida, mente enlouquecida, deprimida dela? Por ter perdido um bebê. Isso é muito mais comum do que você imagina no mundo todo. Ela vai na maternidade e rouba uma criança. Compra um jaleco, vai na maternidade, entra lá, sai, pega uma criança no berçário e sai com a criança no braço. Pergunta, o filho é dela? Não. Então, quando você pega poucas variáveis e acha, bem, eu basta para nós termos uma igreja que tem o reino de Deus, então vamos interpretar de forma simplória. O reino de Deus, lá no céu, as ruas são como de ouro, não tem doença, todo mundo é relativamente rico, porque ninguém tem que trabalhar para ninguém, tem mais valia econômica, não tem esses problemas da cultura daqui da terra, então o reino de Deus é ter um carrão e ter uma casona aí. Ou então a igreja que vive o reino de Deus é uma igreja que funciona assim, assim, assim, então vamos pegar a fórmula, o método e vamos empurrar ela abaixo do povo, porque é assim que a igreja tem que funcionar. Só que isso é arriscadíssimo, porque a mulher só vai ter o filho dela quando sai dela, quando ela adotar legalmente a criança, ok? Então, o que eu quero, e que Deus tem mexido no meu coração, eu quero que a gente juntos viva isso, é que haja uma mudança interior, que haja uma assimilação do rei em nós. Viver o rei não é ser um rei, como algumas pessoas infelizmente têm achado, que sou filho do rei. Viver o reino é submeter ao rei. Então, isso leva a gente a rever, desde o nosso jeito, desde quando a gente acorda, todas as atitudes do nosso dia, até quando a gente vai dormir, até dentro dos sonhos, às vezes, faz a gente rever tudo, porque tudo que a gente faz é baseado no que a gente tem, no que a gente aprendeu, do que nos fez. A gente é uma soma do genética com a circunstância psicoemocional, social, biológico, a gente aprende, a gente é aquilo, a gente é o resultado de um monte de coisa que aconteceu na história genética e na história social e psicológica. Só que o reino, ele coloca isso tudo como um pano de fundo, um background, e eu faço até mesmo resultado do reino governando. Esse é o reino de Deus em nós. É por isso que o reino de Deus é capaz de mudar caráter. Coisa que uma estrutura, uma forma, não muda. As coisas, por que eu estou falando tudo isso? Porque as coisas que eu vou falar hoje, se não vierem antes com esse discurso, a gente pode se confundir e começar a imitar resultados. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Né? Então, há um termo pesado, mas não adequado. Ter uma mulher ao lado, dentro do reino de Deus, é ter conquistado ela, é ter servido ela, é ter amado ela. Mas o cara também pode pagar uma prostituta e dizer assim, olha, eu quero que você saia comigo, ela vai perguntar que tipo de mulher você quer que eu seja, e o cara vai falar, eu quero que você seja gentil, que você me chame de meu amor, que você me faça carinho, isso, e quero que seja assim, assim, assim, e a gente vai sair para jantar, e vai ser assim, assim, assim, coisa e tal, e a gente vai ter o filho, e ela vai falar, epa, peraí. Aí já não é mais com a minha profissão. Ter filho, aí você já pegou pesado. A igreja às vezes age assim. Ela acha que ela pode pagar ou constranger o povo a viver de um jeito, mas na hora de gerar filhos, essa relação de paga, de humilhação, de opressão, ela não consegue ir além. Mas quando há um romance, quando há um convencimento, quando há um amor verdadeiro, aí sim a igreja vai crescer e a igreja vai se multiplicar e a glória de Deus se manifestar também nisso, amém? Estou sendo claro ou não? Tá? Então vamos lá. Bem, as apostilas vocês vão receber à noite, tá? Eu vou trazer, ok? Nós vamos com o Caleb, que não sabe capacitação, avançado de líderes na escola bíblica. Então a gente está treinando como a gente vai viver a igreja, baseado no que a Bíblia nos ensina sobre como a igreja deve ser, ok? Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou trabalhar um pouquinho os slides que vocês vão receber por Chile à noite e vou trazer também exemplos de algumas igrejas aqui que enfrentaram um crescimento de qualidade e de quantidade de pessoas depois que assimilaram algumas coisas simples sobre a igreja que às vezes a gente não presta atenção e coisas que têm revolucionado a minha cabeça porque estão na Bíblia muito claramente, não sei por que caga as águas, eu não via, não é? Mas tenho visto. Algumas coisas eu sabia conscientemente. Daí, olha, gente, como é verdade isso sobre a revelação, sobre a palavra rema. Às vezes a gente lê a Bíblia uma, duas, três, e quantas vezes forem, e tem coisas que a gente sabia já, sabia que era importante, mas não estava despertado para aquilo. E de repente, como assim, um estalo, Deus fala, vamos pôr em prática isso? Aí você diz, eu já estava achando que era teórico. Deus, não, eu estava só esperando o tempo na sua vida para poder fazer isso. Então, algumas coisas dessas têm acontecido, eu quero dividir com vocês. Amém ou não, irmão? Repare, não, eu sou meio assim mesmo. Vamos lá? É que eu fico empolgado com essas coisas. Funções gerais dos núcleos. Os núcleos são os grupos que a gente tem nas casas para edificação e crescimento da igreja, tá? Crescimento ilimitado. A gente viu isso aqui semana passada, eu vou ler de novo e vou explicar a foto, tá bom? Crescimento ilimitado. Gente, qualquer momento, vocês sabem, né? Por favor, podem parar tudo, dar um break aí para a gente poder comentar. Crescimento ilimitado. Em todo mundo, as igrejas, as casas, transcendem os limites físicos de seus prédios, pois não estão limitadas às suas acomodações, mas estão crescendo através das casas. É uma realidade no mundo todo hoje. Estudando esse livro e mais dezenas de livros que eu tenho lá em casa sobre crescimento de igreja no mundo todo, Existem muitos critérios sobre o crescimento de igreja, e eu tenho estudado todos eles. O Peter Wagner, que é um dos especialistas do mundo sobre isso, ele diz assim, não tem como a igreja crescer sem ter uma rotina de oração e uma vida devocional pessoal. Então, como eu trabalho isso? Trabalho isso com os homens, trabalho isso com o discipulado, trabalho isso com a pregação, que é mais uma pregação explanativa sobre a Bíblia, mas uma pregação aplicativa da Bíblia. Por favor, faça assim. Não adianta você pregar sobre Abraão, é nosso pai na fé, Abraão é o patriarca que saiu de Ur, deixou o pai Tera, casou com a meia-irmã Sara, e teve Isaac, e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. A pessoa fica cabeçuda, cheia de informação, mas sem aplicação prática. Quando você pregar, você tem que dizer, olha, Abraão, é um cara muito rico. E ele saiu de Ur, quando o pai disse, vamos para Canaã, ele falou, vamos lá, pai. Ele se submeteu ao pai, ele podia se rebelar, mas glória a Deus, eu já estava trabalhando na vida de Abraão. Só que quando chegou em Tera, o pai de Abraão, Tera, morreu. Tera era um lugar. E quando morreu, aí Abraão ficou sem direção, Deus falou, vou te levar para um lugar que você não sabe. E levou para Canaã também. Agora, interessante, né? Deus, o pai de Abraão, queria levá-lo para Canaã, não conseguiu, dizendo para onde iam. Já Deus quis levá-lo para Canaã também, e sem dizer para onde ia, o levou. Poxa, como isso pode aplicar na nossa vida, hein? Às vezes a gente tem um plano tão bem feito e não consegue cumprir, mas quando é Deus que chama, os caminhos se abrem. Então você pegou a palavra de Deus e aplicou a vida pessoal da pessoa, meus irmãos. Né? Então, esse crescimento da igreja, só por estratégias, ele não vai acontecer. Ele começa no crescimento da vida pessoal de cada crente. Então, a igreja tem que ter uma estrutura onde cada crente cresça. Esse negócio de o cara entrar no culto, eu ouço muitas pessoas falarem isso. Eu entro na igreja, entrava na igreja e saía, 3 meses ninguém mal me recebia com boa noite, caloroso, mas nunca tive relacionamento nenhum com a igreja. Primeiro, o conceito de igreja tem que ser revisto. Igreja não é reunião domingo de noite. Segundo, que igreja? Como é que a gente faz igreja só com grandes reuniões se a estrutura que a Bíblia ensina é uma igreja relacional? Jesus falou, onde tiver 3 mil no meu nome, eu estou. Onde tiver 1.000, onde tiver 500, onde tiver 300, ele falou, onde tiver 2 ou 3. Não que ele seja contra 500 ou 1.000, mas... essa comunidade básica é de 2 pessoas ou 3 pessoas. Cadê isso na igreja? Onde que a gente esqueceu disso na história? Entendeu, irmão, o que eu estou falando? Então, esse crescimento ele vai se dar por uma transformação da pessoa baseada no reino de Deus, que é o governo de Deus na vida dela, pessoal, diária, onde ninguém está vendo, inclusive, como eu tenho dito a vocês, na mente da pessoa. Ela não se sente livre para o que é errado, nem na sua própria mente. Porque a Bíblia diz em Filipenses, se é algo de boa fama, ou seja, se é algo publicável, é a melhor tradução para boa fama, nisso pensai. Então não posso, eu não devo nem pensar algo que se eu visse falaria mal sobre a pessoa, sobre mim. Então esse domínio próprio que o Espírito Santo vai dando, vai capacitando a partir do indivíduo. Porque o formigueiro funciona, porque todas as formigas sabem suas funções. É verdade? Então, cada um tem a sua função, que a primeira é uma vida pessoal com Deus, verdadeira. Verdadeira. Você, a vida de santidade que Deus nos chama a ter, ela tem que começar exatamente onde ninguém vê. Parte para um comportamento solitário de santidade, com uma pessoa de santidade, com a esposa de santidade, com o colega de trabalho de santidade, com o irmão da igreja de santidade, com um pequeno grupo, com um núcleo, como queira chamar de santidade, e depois com uma grande reunião com a santidade, celebrando todos juntos. E aí eu saio para a sociedade e a sociedade vê que eu sou um cara diferente. Por quê? Porque quem me governa não é o rei do mundo, é Satanás. Ele percebe que a minha atitude, o que eu falo, é baseado em um critério que não é baseado no dele, que traz dor, tristeza, solidão. Aí ele começa a ter esperança na minha vida. Não é na minha vida, mas é no governo que Deus tem dado à minha vida. Amém? Simplesmente isso. Então, as igrejas, então, na medida que as pessoas se sentem amadas e salvas por Jesus, elas querem transcender isso para outras pessoas também. E os prédios não estão conseguindo, no mundo todo, conter essas pessoas. Então, Peter Wagner diz que tem que ter vida devocional pessoal, tem que ter uma vida de oração intensa. Aí você já leu o Joel Kominsky, que é outro grande estudioso, também fez o doutorado dele lá no Fuller Seminário nos Estados Unidos, sobre o crescimento de igreja. Ele diz, estudando igreja, estudando várias igrejas, tem vários livros dele, estudou várias igrejas do mundo todo, ele diz assim, olha, não tem como a igreja crescer se não tiver relacionamento. Aí você pega outro escritor, então as pessoas que estão vendo experiências da igreja no mundo e estão pegando uma fundamentação bíblica. Eu não trouxe o livro dele, do Joel Kominski, em espanhol. Então, como é que vai acontecer com a gente? O foco da gente, como conversei com o Juliano no outro discipulado, o foco da gente são as multidões? Não. O foco da gente é ser igreja como Jesus disse que era para ser igreja. O resultado disso serão as conversões, as assimilações de pessoas que estão flutuando. Eu vou trazer hoje à noite para vocês comprei material, estou tentando fazer de forma que seja um adesivo. E vocês vão poder colar na Bíblia de vocês com 7 espaços de pessoas que eu também vou entrar nisso, nessa campanha. Não é uma campanha para ganhar uma bênção. É uma campanha para perder um monte de coisa, perder tempo, perder... Né? Eu lembro que a gente fez uma campanha de 4 quintas-feiras para poder dominar a própria língua. Não sei se você lembra, eu fiz, a gente estava no outro prédio ainda. Olha, a gente tem uma campanha, são 4 quintas-feiras, não perca! Ah, para quê? Para a gente dominar a língua. Foi uma bênção. Então, o que é isso? São 7 nomes. E eu quero, a minha sugestão é que você separe 3 grupos de pessoas. Você procure uma ou duas pessoas que são descrentes. Não querem, são pessoas das suas relações, pessoas que ouvem você, que têm um relacionamento com você, mas são descrentes. Ok? Duas pessoas descrentes. Duas pessoas que são desviadas, que já receberam Jesus, eram ativas, mas aconteceram circunstâncias delas desviadas. Estão no mundo. Tem um certo temor de Deus, mas estão no mundo. E mais duas pessoas que são flutuantes. Ou uma ou duas, depende de como Deus orientar você. Quem são flutuantes? São pessoas que receberam Jesus, passaram por um grande trauma, uma grande dor na sua igreja local, e estão indo de igreja em igreja, sabe? Estão assim, sem rumo, para a gente poder cuidar dessas pessoas. Cuidar, literalmente cuidar. Ok? Então você vai receber isso à noite. Por quê? Mas pastor... A igreja, um topietista miserável, a igreja não tem que esperar que o próprio Deus faça a obra. Aí a gente respira fundo, né? Domínio próprio, longanimidade, bondade, frutos do Espírito, né? Para não ficar irritado. Mas assim, Jesus disse assim, vocês vão, amém, eu glória. Jesus disse o seguinte, Jesus disse assim, olha, vocês precisam plantar e arar a terra e regar. Quem dá o crescimento sou eu. Agora, que crescimento vocês querem que eu dê se vocês não fazem nada? Vocês não plantam. Como é que vai crescer? Vai crescer o quê? Vento? Terra? Vai brotar terra da terra? Terra da terra? Não, então para brotar, eu quero que vocês plantem. A semente da palavra vocês têm. Isso é para mim também, gente. Todos nós. Vocês têm. Vocês têm que plantar. Araca, preparar a terra, o coração da pessoa, plantar a semente, regar a semente com amor, com cuidado. E aí quem vai fazer o milagre é Jesus. Amém ou não? Então, essas estratégias são estratégias bíblicas para que a gente possa circunstanciar o milagre. Porque só quem faz o milagre é Deus. Mas o irmão tá com câncer. Deus pode curar sem ninguém orar? Pode, mas não é a regra da Bíblia. Que é a regra da Bíblia? Põe as mãos, unja com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. Não é que a Bíblia fala? Então o que eu faço? Eu sei que quem cura é Deus, mas não bota a mão, não unge o cara, o óleo não tem poder nenhum. Quem tem poder é o Espírito de Deus. O óleo é só um símbolo, está lá em Tiago, você unge simbolizando que é o Espírito de Deus agindo. Qualquer óleo. Então não vai usar um óleo de carro para não deixar a pessoa suja. Então, pode ser um óleo cheiroso também, né? Um da altura, do boticário, é melhor. Aí você unge a pessoa e ora por ela. Não é assim que faz? Deus pode expulsar os demônios na rua? Pode. Mas como é que ele mandou fazer? Vá lá, repreenda em nome de Jesus o espírito maligno e pregue o evangelho, senão o demônio volta com um grupo e a vida da pessoa se torna pior do que a anterior. Não é assim que a Bíblia diz? Preto no branco, claramente, não é? A gente podia dizer, não, Deus quer curar, ele cura. A obra de Deus. Quem sou eu para me meter na obra de Deus? Ele quer curar alguém, ele vai no hospital e cura. Ele quer expulsar o demônio, ele vai lá e expulsa. Quem faz a obra é Deus. Deus faz a obra, irmãos. Mas ele escolheu usar a igreja para fazer a obra dele. Se não, a glória ficaria para quem? Cada um daria para quem acha que é o Deus. Perfeito. Muito bom. Nem tinha pensado nisso. Então... Hã? A Se não, a glória seria dada para quem? Para quem a pessoa quisesse, para quem o Deus que ela acreditasse, né? Perfeito. Diria que choveu porque foi Baal que mandou a chuva. É bem que eu pensei nisso, brincadeira, não pensei não. Então, amados, vamos pensar o seguinte. Então, por que raios, desculpa, que a igreja, no que diz respeito a crescimento, também fica esplendidamente sentada, esperando que as pessoas convirjam para a igreja, que a gente acha que é o prédio domingo de noite. É verdade que às vezes acontece, amém, irmãos? As pessoas vêm de forma miraculosa e entra e é uma bênção. Mas, irmãos, olha, a gente tem que acordar para uma vocação que vai dar um sentido à nossa vida que o nosso trabalho não tem dado. Quantos de nós tem trabalhos com boas remunerações, mas diz assim, vai eu para o meu trabalho. Ou até tem um trabalho como o meu, que não estou falando nem de pastora, do pastoreio, que é mais do que uma alegria profissional, uma vocação, uma realização maior. Mas até como psicólogo, eu amo psicologia, amo as coisas lindíssimas, mas ainda assim não me daria significado. A Bíblia diz que nós gastamos nosso tempo com o que não é pão, nosso dinheiro com o que não é pão. O que vai dar significado ao nosso trabalho, nosso empenho, nossa rotina, nosso cansaço, é o quê? É ganhar pessoas e cuidar delas. Aí vem uma tradição diabólica que diz isso é papel do pastor. Para isso a gente paga ele. Né? Ele ganha o salário dele para isso, para evangelizar, para cuidar das pessoas. Às vezes a pessoa converte, aí trazem um pacote e dizem assim, o presunto, né? O que o cara morreu, agora é a nova criatura. Aí traz o presunto e diz, pastor, ganhei, agora é com você. Você é o pastor, você cuida. Aí eu digo, ô, meu irmão, é porque você não veio nas aulas da escola bíblica, aqui na Vida Nova é diferente. Você ganha, você cuida. Com a minha supervisão, é claro, você batiza e você discipula. Aí ele diz, mas que é pastor? O pastor serve para ensinar os santos a fazerem isso. É para isso que serve o pastor. A função está lá em Efésios 4:11, se não me engano. A função do pastor, do evangelista, do mestre, do doutor, do profeta, é ensinar a igreja a fazer aquilo. E não fagocitar todo esse trabalho, e honra principalmente, às vezes nem tanto trabalho, e centrar o ministério nele como se fosse o pivô do ministério. Vocês estão me entendendo amém ou não? Então, cabe à igreja o quê? Capacitar cada crente para isso. É por isso a importância do ensino, do discipulado, do núcleo, para que cada crente seja capaz de fazer. Tremendo, né, irmãos? Isso é possível, é real, porque a Bíblia manda, e eu tenho um monte de exemplo aqui para dar para vocês. Ok? Oi. E aí o que acontece é que... Continua acontecendo o movimento do povo procurar a igreja, né? Só que a igreja espalhada. Aleluia. O povo procura a igreja, Patrick, a igreja Chateau. Amém. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, estão crescendo através das casas. Quando cada crente se compromete em ganhar e cuidar, o crescimento não se dá por adição. E que eu pensava, vou cuidar bem da igreja, as pessoas vão chegando, vou continuar cuidando, as pessoas vão chegando. Mas, por progressão geométrica, se cada crente ganha e cuida de 3 pessoas na sua vida, o crescimento, 3 pessoas, o total, perdão, se cada crente ganha e cuida de 3 pessoas, o total de irmãos cresce. Desculpa, depois eu fiz, você me socorre. Vou passar os slides para ir corrigir. Fazer a revisão ortográfica. Se cada crente ganha e cuida de 3 pessoas, o total de irmãos cresce e se multiplica por 3 em cada geração. Então, show. Obrigado, Satão. Irmãos, minha mulher achava que eu estava doido, coitadinha. Porque eu sentei no gabinete lá em casa. Oi! Não se assusta, ele fala. Aí sentei com um quilo de arroz na mão. E comecei, primeira pessoa. Aí, gente, eu não sou obcecado por igreja grande, eu sou obcecado por Jesus salvar Itabuna. Ok, não? Amém, Patrick? Aí botei um arroz aqui. Aí o arroz, 3 pessoas. Cada 3 arroz, mais 3 arroz. cada três arroz, mais três arroz. Cada três arroz, mais três arroz. Aí quando fiz aquela nuvem assim, de arroz, aí minha mulher abre a porta do escritório. Aí fala, ô meu amor, ô meu tio, o que você está fazendo? Aí eu estou me concentrando. E com o piloto, porque a porcelanato tem aquele piloto que apaga, né? Aí eu anotando do lado. Aí ela, o que está acontecendo, meu filho, meu tico? Eu falei, não, estou fazendo uma conta aqui. Ela, oh, meu Deus, estou trabalhando muito, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, não, amor, tem horas da vida que a pessoa enlouquece. Quando eu falei isso, ela ligou para o meu pai, e meu discipulador, né? Ele ligou, aí ele, depois o discipulador tinha sobre aquele arroz. Aí eu expliquei para ele. Irmãos, aí eu fui fazendo. Aí eu fiz, eu vi o número que dava em cada geração. Construí uma fórmula de progressão geométrica. Ok? A fórmula é X vezes 3 é igual à próxima geração. X vezes 3 mais a primeira geração. Se não começou com uma pessoa, vai ser X vezes 3 mais 1. Se começou com 10 pessoas, é X vezes 3 mais 10, cada geração. Parece loucura, né? Mas, irmãos... 22 gerações. Aleluia. Eu vou trazer na próxima aula o livro que é Ganha o Mundo em 33 anos. É um livrinho de umas 30 páginas. E o autor, ele diz assim, olha, cada um vai ganhar dois, vai ganhar dois, vai ganhar dois, vai ganhar dois, vai ganhar dois, vai ganhar dois. A gente ganha o mundo em 33 anos. O que é que a igreja está esperando? Melhor do que a Telex Free. Hã? Ah, não fiz todo, não. Eu só precisei construir a progressão geométrica. Olha onde eu cheguei, irmãos. Ah, eu cheguei até umas 8 gerações para produzir a PG. Aí fiz a fórmula. Eu não sou bom de matemática, então os dias que eu fiquei em cima disso. Gente, o que eu quero dizer para vocês? E sabe o que eu concluí? Que não precisa nem cada um de nós ganhar 3 pessoas todo ano. Se cada um de nós ganhar e cuidar de 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas aprender esse princípio, a cada geração o número da igreja triplica. PG é uma coisa meio filosófica, meio engraçada, porque não parece óbvio, mas é assim. Então, por exemplo, nós somos 60 pessoas, ok? Cada um de nós ganha 3 pessoas. A gente faz 60 vezes 3, né? Mas não é 60 vezes 3, é 60 vezes 4, porque é 60 vezes si mesmo também. Não é assim? 60... 60, 60, 60. Então, acaba sendo 60 vezes 4. Ou seja, vezes 3 mais a primeira geração. Entendeu a fórmula? Ah, você entendeu rápido, né? Mas eu passei umas 2 semanas para fazer a fórmula. Olha, eu estou chegando. Por isso que eu dei aquela introdução da aula para a gente não ficar pensando que igreja é matemática. Amém, gente? Amém? Por isso a importância daquele começo da aula. Aí, o que acontece? Aí, a gente faz isso em um ano. Em um ano, então, nós somos 60 irmãos. Em um ano, 60 vezes 4... 12, 240 irmãos. Aí depois, vezes 3, mais uma. Mais um ano, 240 vezes 3. Faz aí, vai fazendo aí, Eric, na calculadora. 240 vezes 3, mais 200, mais 60. Mais 240, que é o número original. Mais o mundo, depois da PG. Vá, 960, vezes 3... Mais 970. 200 e... Mais 970. Não, não, não. É sempre o número anterior. Não, é sempre... Isso também, passei uma semana com essa frase. É sempre... Não é o número anterior, é o número original. É sempre o número original. Eu queimei a questão para vocês. Não precisa gastar os neurônios. Eu quero gastar para vocês. Mais 240. Vezes 3. Mais 240. 10 mil pessoas em 5 anos. Gente, olha... Peraí, pastor, deixa de viagem, pastor. Eu tô viajando, pastor, para com isso. Vamos ver nossa igrejinha básica, light, cada um na sua. Irmãos, segura esse dado aí. 5 anos, 10 mil pessoas, tá? Vamos lá. Hã? Isso até é uma variável. Não é tão difícil assim. Vamos pensar o seguinte. Aí você diz, pastor... Ah, entendi. Por que é que a gente já não está assim com um monte de ministério? Porque tem gente capaz aqui, muito. Tem ministério que está assim na ponta da minha língua, precisando já pôr em prática. Mas eu estou segurando ainda não. Vocês assistiram Coração Valente? Quem assistiu aqui? Lembra de William Wallace com as lanças? Ainda não. Ainda não. Meu Deus, o exército vai tomar conta. Ainda não. Ele falou agora. Levantaram a lança dos cavalos. Morreu aquela batalha de cavalos. Estão tomando a minha alma. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque primeiro, estava discutindo isso no discipulado com o Juliano. Primeiro, precisamos consolidar o discipulado. Pelo menos mais duas gerações. E consolidar o crescimento dos grupos. Que já vamos, em nome de Jesus, em julho, crescer mais dois grupos. E se Deus quiser, em dezembro, mais dois grupos. Vamos pensar o seguinte. Por quê? Gente, dada a importância do que eu falei mais cedo. Está vendo? Porque foi importante falar aquele longo início. Para a gente não pensar que estou falando só de questões matemáticas. Estou falando de o reino de Deus em nós. Nos leva a ir por todo mundo. Ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Batizando no Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e só assim, isso é assustador, só assim estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso nos foi revelado, a gente tem que trabalhar de acordo com o que Deus nos revelou, não revelou a um irmão, a outro, mas revelou a nós, então vamos trabalhar de acordo com o que Deus nos mostrou na palavra dele, amém? Para podermos dizer isso a todos os irmãos, na medida que Deus nos dá o crescimento. Nós vamos falar agora, que agora não tem uma credibilidade ainda que o mundo dá, que o sistema da nossa nacional dá, mas um dia vai ter. E a gente vai em lugares falar sobre isso, ok? Mas olha o que eu quero dizer. Então vamos pensar o seguinte, não é pesado. Não é pesado. O sujeito tem, qual é a agenda dele durante a semana? Domingo, primeiro dia da semana. De manhã, eu vou pegar uma agenda pesada, vamos imaginar uma agenda pesada do cara que já é líder de grupo. Ok? Domingo de manhã, escola bíblica e depois o Caleb, que é o treinamento. Ok? Tá. Com o tempo vamos ter Caleb também em horário alternativo. Provavelmente num sábado também de manhã. Para quem quiser, sábado cedinho, 6 da manhã, 7. Para quem quiser viajar com a família, passear, então ele poder ter essa alternativa também. Ok? Então, estou falando de grupo. Estou falando do cara top de trabalho que está assim, ó, sabe, máquina da igreja, engrenagem da igreja. Domingo de manhã, o Caleb... de escola bíblica, ok? Aí passa a tarde, domingo dele é livre. Domingo, digamos que ele tem um ministério, seu ministério de música, ele vai para o ensaio ali à tarde, ok? Tranquilo, domingo é um dia que psicologicamente a gente reserva, né? Não que tenha que ser o domingo, nem que tenha que ter um dia, porque todos os dias são santos, amém, irmãos? Paulo disse, não há separação entre dia e dia. Que a gente fala mal do Adventista, guarda o sábado, a gente guarda o domingo, e aí? Tem um monte de batista virando Adventista, sabe por quê? Porque aprender a guardar o domingo, é adventista, meia hora de aula, convence ele que é para guardar o sábado, ele vira adventista. Vamos amar os adventistas, mas não vamos cair nesse erro, amém, irmãos? De guardar um dia para Deus. De Deus são todos os dias, amém ou não, irmãos? Amém. Aí o cabra está lá de manhã no Caleb, se tem um ensaio, por exemplo, vai fazer evangelismo na cadeia, vai lá domingo de tarde, ou como for. Domingo à noite ele vem para o culto de celebração. Com o tempo teremos mais de um. Aí ele vai vir por de 5 horas, ou de 7 horas, aí ele vem celebrar com uma galera toda que Deus tem feito, amém? Maravilha? Segunda-feira, livre. Terça-feira, ou ele dirige o grupo dele terça, ou então é livre também. Quarta-feira, ele dirige o grupo dele ou é livre. Quinta-feira, ele só vai ter um dia na semana com o dever dele, oficial, de governar o grupo. Ok? Pronto. Ou de ir ao grupo. Eu estou falando já do líder de grupo. Aí, por quê? Ah, pastor, mas a gente vai ficar ocioso também, né? Por aí, eu vou ficar de raida, de havaiana? Não, porque ele vai ter os três dele. Ele tem 4 encontros de discipulado. Um encontro com o discipulador dele e outros 3 com os discipulandos dele. Estratégia. A agenda do discipulado com o discipulador é no dia que o discipulador pode. Ok? Isso tem que ficar atrás do seu discipulador. Meu horário. Mas a agenda com o seu, você pode marcar para um dia só. Eles vão na sua casa. Eles têm que procurar o discipulador. Então eu tenho um dia da semana, os meus discipulandos vão na minha casa. Eu cuido dos 3. No meu caso, os 13, né? Porque estou começando. Aí eu cuido dos 3. E um dia da semana eles vão lá, uma hora. Se for o casal, às vezes dá para ser o casal, às vezes não. Se for o casal, minha esposa e eu vamos discipular, vamos ter um tempo com o casal. E vai ter um tempo também, uns 40 minutos, cada um com o seu. Uma hora e 10, faz o discipulado. A pessoa foi cuidada no caráter, abriu o coração, orando, recebeu oração, orientação, amém, irmão? Aí, a mente vai bem, você já vem outro casal, outro discipulando, já vem outro. E um dia ele discipula os 3 dele. Vai para mais um culto toda semana. Culto da oração, culto da prosperidade, culto da unção, culto da campanha, culto não sei o quê. E continua frutífero a vida toda. Não. Ele vai para... Claro que Deus fala nos cultos, amém, irmãos? Desculpa, eu fui um pouco violento, me perdoe. Mas eu acho que aprende mais um a um, hein? Não é verdade? Aí então, ele tem um dia da semana dele, ele vai fazer os discipulados com o discipulando dele, e um dia, em um horário, ele vai encontrar o discipulador dele. Mas outro dia, ele vai, provavelmente, esses discipulandos dele são do grupo dele. Ele já está promovendo um relacionamento com esses discipulandos dele, com o grupo dele. Irmãos, é complicado demais isso? Sabe o que é complicado? O cara ficar com seis ministérios na igreja. Ou eu, como ficava com mais de 10 ministérios na igreja, fazendo a obra com muito amor, mas promovendo o ócio de vários irmãos. Entenderam ou não? Então a ideia é eu fazer aquilo. Aí eu estou falando do cara que já tem toda uma trajetória, né? E o cara no começo, maravilha, porque ele vai trabalhar no ministério dele, vai receber o discipulado dele, vai ter os discipulandos dele, vai para o grupo dele. Não é pesado para a igreja, não é pesado para a pessoa. E a igreja cresce com qualidade, irmãos. Amém ou não? Se eu sou do grupo de Juliano, e o grupo de Juliano multiplicou, e eu vou ser líder de grupo agora, eu vou ter que fazer o grupo em outra data e não na data dele. Vou falar isso daqui a pouco. Ok? Vamos lá. Então, a ideia é que a gente tem, com misericórdia, senhora, eu disse que estava mais cedo, gente. Deixei só mais outro slide, então. Que aí a gente... Vamos lá. Eu quero passar só mais dois slides. Não, eu vou passar só mais um, depois eu vou para a função dos núcleos, que é mais corrida também. Ok? Funções gerais dos núcleos. Só mais 10 minutos e a gente termina. Eu quero liberar vocês mais cedo. Vamos lá. Funções gerais dos núcleos. Não, aqui ainda não. Isso aqui é semana que vem. Exemplos de crescimento através dos núcleos para a gente terminar. Por que eu tive que parar com essa aula aqui, falando dos slides? Porque eu estou falando de um princípio que se a gente não trabalhar, corre o risco de a gente aprender errado. A gente aprender a focar em ficar num zumbis, porque temos que contaminar toda a terra. Não. Tem que primeiro viver o reino de Deus, que é Deus governando. A partir daí a gente vai buscar ser discipulado, vai buscar estar no grupo da casa, no núcleo, vai buscar estar congregando com os irmãos, vai entender que pode servir a igreja e vai, a igreja vai crescer. Amém? Por isso que eu gastei tanto tempo com isso. Então, exemplos de crescimento através de núcleos. Tem algumas igrejas aqui que eu vou ler algumas coisas aqui na revista sobre crescimento de igreja. E aqui tem, por exemplo, núcleo A, crescimento em dias alternados. O núcleo de Chateau é terça. Ok? Os núcleos que saírem do de Chateau vão ter que ser quarta ou quinta. Ou sexta. Eu quero fundar meu grupo quarta-feira. E aí, isso eu vou ver, é o dia que vocês podem, né? Quarta-feira. E legal que vai dar para vocês irem para lá. Então, por que não na terça, igual Chateau? Por quê? Porque os irmãos que vão sair de Chateau para fundar outro grupo, se quiserem, podem visitar lá, ok? Então não tem porquê, as pessoas gostam, quer dar uma força até a Chateau, sai, mas quer dar uma força, é livre para isso, ok? Então, aí o grupo que sai de Chateau, meu grupo, não vai poder ser, tem poucas coisas, eu sou tão incisivo assim, vocês me conhecem, mas isso eu vou ser radicalmente incisível. Nunca eu quero uma geração de grupos sair para o mesmo dia. Claro, pode ter que ser uma exceção da exceção da exceção da exceção, mas eu prefiro assim. Então, os grupos que saírem de Chateau vão sair para outro dia. Por quê? Porque aí as pessoas que estão não reunindo no outro dia no grupo, como a gente faz? Ele tem um grupo na casa dele. Aí a gente já está treinando as pessoas para haver um crescimento de grupo. Porque tem igrejas que os grupos só servem para promover o relacionamento dos irmãos que já estão na igreja. Não é a nossa proposta. Nossa proposta é que os grupos sejam a porta principal da entrada das pessoas da igreja. Porque tem gente que não viria aqui, mas na casa dele vai. Então, aí os irmãos que estão preparados, eles vão sair, não só um casal sozinho, um casal com outros que já vão abrir outros grupos. Aí esses casais, três, quatro casais, saem. Dá uma baixa, dá, mas ele é um cara sarado, não tem problema, vai crescer de novo. É como uma árvore que arranca uma muda, ela se recupera, amém ou não? Ele vai desfolhar a árvore toda, o que alguns podem fazer. Tira todo mundo para crescer do zero. Não, não é inteligente. Tem árvore que frutifica de novo, tem árvore que morre. Então a gente vai deixar um monte de galho lá, vai tirar uns galhos aqui, amém, irmãos? Aí esses galhos aqui já vão crescer, mas para que no mesmo dia? No mesmo dia, isso dá uma saudade, se eu quiser ouvir uma palavra de Chateau de Edna. Vou dar uma força para eles no dia especial. Minha agenda não está impedida. Eu posso ir lá para servi-los. Amém? Isso não é maravilhoso assim? Foi 10 anos pensando nesse problema para ter essa solução. Sem exagero. Eu pensava, como que vai ser, gente? Porque se sair... Porque na minha casa, como a gente está sendo isolado, gente, falando em inglês, o negócio é bem profundo na aula. Tem coisa que a gente é, mesmo daquele jeito, percebendo, batista, não, de coração. E tem nada que está ganhando, então a cabeça tem alguma coisa muito... Parece que os parafusos estão todos soldados. Depois de 10 anos eu pensei, não, o grupo pode ser outro dia. Porque eu já estudo isso há mais de 10 anos, ok? Então vamos lá. A igreja, assim, então outro dia na quarta, aí o terceiro grupo C já pode ser de novo qualquer dia, menos no dia do grupo B. Esse aqui já pode ser na terça de novo, mas não pode ser igual B, ok? Considerando a ABC, claríssimo, né? Alguns exemplos de igreja aqui, que, para a gente terminar, temos a igreja presbiteriana de Manaus, que eu tentei passar o vídeo da semana passada, que hoje é uma igreja de 100 anos, é verdade. 100 anos. É um tempo grande, longo, né, para uma igreja. Mas eles viviam de que forma? Era uma igreja séria, organizada, mas é uma igreja que parou, como eu falei para vocês, uma igreja, isso no mundo todo. A igreja reúne de 25 a 50, 60 pessoas no mundo todo, a maioria das igrejas. Ok? As igrejas que têm liderança constituída como diáconos ou presbíteros reúnem em 200. Como é isso tão matemático assim? De certa forma é. Porque um pastor sozinho, mesmo de tempo integral, que não trabalha secularmente, ele vai... Muitos não conseguem sustento e tem que trabalhar secularmente. Você consegue tratar de 25, 30 pessoas, 40. Porque a própria igreja não tem como sustentar, ela tem que trabalhar fora, tem menos tempo para cuidar do povo, só ele cuida, a igreja não tem como passar de 30. Quando a igreja é mais abastada e pode bancá-lo, aí vai para 60. Aí, quando ele ordena diáconos, ou presbíteros, ou obreiros, depende da denominação, aí tem mais pessoas para cuidar de outras pessoas. Aí vai para 200. Quando ele ordena também líderes de ministérios, aí já vai para 400. 350 pessoas. Só que para aí. A maioria das igrejas do mundo para em líderes de ministério. Já as igrejas que vão além e que constituem e promovem a liderança nos grupos pequenos, elas não têm limites. É o que eu tenho visto pelo mundo. Entenderam? Porque nesses sistemas tradicionais, cada passo desse foram revoluções da igreja, verdadeiras revoluções de passo. Gente, dá liderança ao ministério, que a maioria aqui é novo na fé, mas dá liderança para a igreja na mão de líder e ministério é uma coisa muito nova. Muito nova, que só quem podia liderar eram pessoas ordenadas, como presbítero, como diácono ou como obreiro. Então isso é muito recente. Quando aconteceu, deu um boom na igreja. Cresceu porque eram mais pessoas cuidando, pessoas leigas cuidando. E isso que a gente está fazendo agora não é novo, é algo de 2000 anos, que é cada um de nós, se quiser, investir na vida com Deus, no conhecimento, no crescimento pessoal e abrir a sua casa ou na empresa, na faculdade, onde for, para cuidar de outras pessoas. Aí não tem mais limite. Por quê? Porque cada grupo vai promover novas lideranças. Nesse mesmo molde, um diácono não necessariamente gera um diácono. Até porque ele não pode ordenar, porque pode ordenar o pastor. Um presbítero não necessariamente gera um presbítero. Um líder de ministério, às vezes, gera outros líderes, mas não necessariamente, porque um ministério só pode ter um líder. Ministério de criança só tem um líder. Mas grupo nas casas, núcleo não. Núcleo, cada um aprende a gerar o seu. E não pensamos nisso antes. Ou melhor, porque não voltamos para a Bíblia e lemos isso antes? Amém, irmão? Então, é claro que a preguiça não combina com esse método bíblico, ok? Não combina. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Cristo de Manaus, então, tinha 100 anos de idade, mas de repente, pela misericórdia de Deus, como o Espírito vem, né? De repente, a igreja entendeu, até porque há um grande movimento de igrejas chamadas em células lá em Manaus, no norte do país, não vamos ser grupos, vamos cuidar das pessoas nas casas. E capacitou e ordenou lideranças leigas, que não são presbíteros, ou obreiros, ou diáconos, para cuidar desses grupos. E a igreja, pum, explodiu em qualidade que gerou quantidade. Não foi algo ordinário, imposto. Começaram os núcleos, que eles chamam grupos, pequenos grupos. Desculpa, não me recordo agora se são pequenos grupos ou grupos de de edificação, me recordo agora o nome, posso trazer semana que vem para vocês. Mas a igreja, você pode olhar na internet também, Igreja Presbiteriana de Manaus. Esses pequenos grupos, eles deram qualidade à igreja que começou a crescer. Por quê? No sistema de grupos pequenos, o líder de grupo tem, se não o dever, a possibilidade e a instrução da igreja para criar novos líderes. A maioria das igrejas, um pastor não pode fazer outro pastor, você sabia disso? Não. Quem faz são os colegiados presbiterais e os conselhos das igrejas. Você não pode. Olha que sistema quadrado, irmãos, tudo respeito. O pastor não pode fazer outro pastor, o presbítero não pode fazer outro presbítero, o diácono não pode fazer outro diácono, o líder de ministério não pode fazer outro líder de ministério. A igreja empaca. Na igreja, nas casas, cada um tem, se não o dever, a possibilidade, sim, de fazer outras lideranças. A igreja não tem limite. Amém, irmãos? E aí você diz, não, pastor, mas eu conheço igreja que tem pastor, presbítero, diácono, líder de ministério e tem 10 mil pessoas. Pergunta, 10 mil pessoas bem cuidadas? Quantos meses ou anos você precisa para marcar uma agenda com o pastor, que é quem cuida de todo mundo? Aspas. Entendeu o que eu estou falando? Então vamos lá. Só mais esse para a gente encerrar. Então, Igreja Presbiteriana de Manaus, exemplo. Igreja Plenitude de Ceará, no Ceará, que é uma igreja que também, você pode pesquisar na internet, é uma igreja que tinha um grupo muito limitado de irmãos, multiplicou de forma geométrica. Igreja Shalom em Curitiba, eu conheci o pastor dessa igreja, Shalom em Curitiba. Era uma igreja de 50 pessoas. E o pastor começou a fazer o discipulado. Só mais 5 minutos eu termino, irmãos, no máximo. O pastor começou a fazer o discipulado e começou a implementar o discipulado, os grupos pequenos, a Igreja Batista Shalom, em Curitiba. Conheci ele, pastor Odilon, se não me engano, o nome dele. E hoje já são mais de 5 mil irmãos em cerca de 10 ou 15 anos. Então vamos lá. Gente, estou falando uma coisa que eu vi. Pessoas bem cuidadas, não são números evangelásticos. São pessoas, ok? Igreja da Paz de Fortaleza. Eu vou ler aqui alguns exemplos. Igreja da Paz de Fortaleza, hoje, já são mil, eles chamam células lá, 1000 células, depois de uma década, cerca de uma década. Eu vou ler só alguns exemplos aqui, de algumas revistas, para que a gente possa terminar com o coração aquecido, com a possibilidade da gente edificar pessoas e ver o resultado disso também, crescimento da igreja. Irmãos, nós já fazemos de obra social, embora sejamos um grupo tão pequeno, é maior do que a maioria das igrejas na cidade. Imagina com a gente, com o dinheiro no caixa, com corações disponíveis. A gente vai aprender na aula da semana que vem que o núcleo, ele consegue observar as necessidades dos membros do seu núcleo. Ninguém passa necessidade de nada. E às vezes isso nem precisa chegar no cofre da igreja. Porque tem irmãos responsáveis, estão olheiros para ver que se tem alguém precisando de alguma coisa. Depois dessa geração, depois da primeira da multiplicação em julho, nós vamos também fazer a ordenação de serviços e ministérios dentro dos núcleos. Haverá os irmãos ordenados nos núcleos para cuidar da música, para cuidar da ação social, para cuidar da oração, para cuidar da evangelização. Amém, irmãos? Então, os ministérios que antes eram heróis da fé super crentes que dirigiam na igreja, hoje cada núcleo vai ter um líder disso. Que com o tempo vai prestar conta à igreja sobre isso. Então é uma forma orgânica das pessoas trabalharem, servirem, ficarem realizadas, porque elas dizem, eu faço parte do corpo de Cristo efetivamente, eu trabalho na igreja. Amém, gente? Não. Por que fazer isso só com uma meia dúzia, em 100 pessoas, se a gente pode fazer isso em um grupo de 10 pessoas? Vou ler alguns exemplos aqui para vocês verem porque é que seu pastor está ficando doido. Eu marquei alguns exemplos aqui, eu queria compartilhar para vocês, tá? Vocês estão cansados, irmãos? Não é pecado estar cansado, não. Só quero ler aqui para a gente poder aquecer um pouquinho o coração. Aqui não separei nenhum. Para que a gente possa... Aqui, vamos lá. Por exemplo, eu vou começar com um exemplo mais tímido, tá? Para você já se empolgar, bem mais tímido, para você se empolgar. Nossa história é uma comunidade aqui do irmão pastor Marcos Alexandre e Cristina Rocha. Com uma direção clara e um propósito definido da parte de Deus, o Centro Cristão de Adoração, CCA, nasceu em agosto de 2007. Na sala de estar da casa dos pastores, ô glória. Acho lindo isso. Marcos e Cristina e Rocha, começou bem. Naquele primeiro culto estavam presentes 8 adultos e 2 crianças. 2 meses depois, foi alugado um prédio no centro de Guarulhos. Aleluia. Garanhuns, Pernambuco. E se iniciaram as reuniões com mais de 30 pessoas. No ano 2009, o pastor Ivanildo Gomes, que atualmente é discípulo do pastor discipulador do pastor Marcos e Cristiane, a sua esposa também, juntaram com eles o pastor Cléo Gomes. Veio a Garanhuns e foi realizado naquela ano a primeira conferência do pessoal do MDA. A partir de então, eles começaram o conhecimento do discipulado 1 a 1, de culto nas casas. Desde então, a igreja CCA tem experimentado um mover tremendo do Espírito Santo com um crescimento numérico com qualidade. Atualmente estamos com 2 cultos de celebração. A partir de fevereiro de 2014 serão 3 cultos de celebração, com uma frequência de mais de 400 pessoas, 30 núcleos, 300 pessoas discipuladas semanalmente e 120 discipuladores e 100 alunos frequentes da escola de ministério. Quantos anos, irmão? 7 anos. Em 7 anos, um casal se tornou 400 pessoas. Sabe quantas pessoas? 300 pessoas são discipuladas 1 a 1. Eu estudo igreja, irmãos, há pelo menos 14 anos. E um crescimento desse, com qualidade, não é cobrado de uma denominação tradicional, numa igreja, com menos de 20 anos. Uma igreja muito bem sucedida chega a isso com 20 anos, com muito trabalho, tendo ido uma equipe de missionários fundar a igreja. Por quê? Porque antigamente só o pastor fazia a maioria das coisas e alguns irmãos muito selecionados faziam o resto e os demais irmãos achavam que bastava eles frequentarem as reuniões, pagarem os seus dízimos e fazerem parte de algum ministério, isso bastaria. Vamos lá, agora um exemplo mais chocante. A Igreja da Paz em Cuiabá. A Igreja da Paz em Cuiabá, Mato Grosso, tem como pastor presidente Washington Viana, debaixo de uma supervisão da base regional de Santarém. A Igreja da Paz, na capital mato-grossense, nasceu no coração da nossa liderança em Santarém, através de muita oração. O projeto começou a ser implantado em 2009, no qual, debaixo da supervisão de pastor Geraldo, uma equipe foi elevada. Uma equipe, ok? Assim, meu pai já entendia isso, e eu tenho visto essas viagens que eu vejo somente... Eu tenho aprendido muito, mas eu tenho visto só o futuro do que Deus já tem usado. Isso me motiva, porque quando uma visão é uma imagem do futuro que Deus já ligou no céu para a igreja. Isso é uma visão. Quando você tem a visão do que Deus já ligou no céu, você tem que trabalhar na terra para que isso seja ligado na terra, assim como já foi ligado no céu. Amém, irmãos? Então eu vou para esses lugares para ver o que Deus já fez no céu por nós. Amém ou não? Vamos lá. Em 7 de julho de 2011, vocês lembram que começou com o grupo em 2009? Em 7 de julho de 2011, finalmente, nossos heróis... Aqui o povo falando dos pastores, né? Tem esses carinhos, né? Nossos heróis deram início à viagem para sua nova terra, para ali começar a Igreja da Paz em Cuiabá. Então, primeiro foi a equipe sondar, mas em 2011 que a galera foi efetivamente, ok? 11 famílias partiram de Santarém. Com apenas uma certeza, Deus estava os enviando para conquistar esse lugar. Gênesis 12, 1 e 2. Chegaram à capital de Mato Grosso em 9 de julho daquele ano. Depois de enfrentarem muitas dificuldades na BR-136, assim vai. Depois de se estabelecerem, foi dado início aos primeiros núcleos. Em 2012, devido ao crescimento, houve a necessidade de alugar um local. E deu-se o início aos primeiros cultos de celebração, ainda de forma extraoficial. Então, primeiro começa nas casas, depois que os grupos multiplicam é que a gente aluga um espaço. Por que tem espaço antes, gente? Para gastar dinheiro? Não! Só depois dos núcleos se multiplicarem. O discipulado, mais uma vez, foi o grande diferença do nosso processo de edificação da igreja. Sendo realmente família de Deus no processo inicial de toda a equipe ministerial em Cuiabá. Depois, damos início no ano 2013 com 9 núcleos. Então, em 2012 começaram e em 2013 já tinham 9 núcleos. E uma média de 70 pessoas nos cultos. Em um ano. Finalmente, nos dias 10 a 13 de dezembro de 2013, aconteceu a primeira conferência deles. E no dia 14 e 15 do mesmo mês, a inauguração do prédio novo. O ano passado foi marcado por grandes conquistas. Encerramos 2013 com 37 núcleos e uma média de 235 pessoas. De 2011 para 2013, quase 300 irmãos reunindo. Por quê? Por quê? Peraí, que novidade é essa? Não é novidade não, está em Atos. Eles tinham grupos que podiam tomar conta da igreja. O que aconteceu com os 3 mil irmãos que se converteram em Atos? Foram discipulados e geraram outras igrejas. Só mais uns exemplos aqui rápidos, para a gente encerrar de verdade. Vamos lá. Temos irmãos aqui da Igreja Assembleia de Deus. Eles têm discipulado a um em grupo das casas. Começaram a fazer a igreja assim em 2005, com o propósito de ganhar multidões e cuidar bem delas, treinando-os para continuar a se multiplicar em dezenas de milhares. Hoje já temos 485 núcleos. Já congregam mais de 3 mil pessoas e 26 cultos pela cidade. E assim segue. São 1000 núcleos em 5 anos. Eu conheci esse pastor aqui, um doce esse cara, viu gente? Um cara muito amável. Vou terminar com esse exemplo. Comunidade evangélica, ó, que nem a gente. Comunidade evangélica cristã em Manaus. É uma igreja que trabalha com a visão de discipulado a um, de grupos nas casas. O casal Francisco e Elígia Barros são os pastores que conduzem esse trabalho. Estamos ligados à comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma igreja filha, como nós somos aqui da Igreja Filha de Salvador, ok? Em 11 de maio de 1996, o pastor Icaetano desafiou o casal a vir para Manaus para dar continuidade ao trabalho que já havia começado. Antes de viver a igreja um a um e com grupos nas casas, a comunidade era uma pequena congregação com 60 membros. Eu gostaria disso, o que me partiu com a gente? 60 membros. Ok? Pode. Que apesar de muita oração, jejuns e evangelismo, não conseguia crescer. Por que não conseguia? Porque não tinha quem cuidar. Como que eu vou ficar na igreja? Ou eu fico porque é um culto de arrombar, louvorzão, pá, fumaça, eu fico e gosto, ou tenho uma excelente palavra, mas eu não tenho um relacionamento de crescimento, eu vou ali, recebo e vou embora. Eu não tenho como cuidar, gente. Que apesar de muita oração, jejuns e evangelismo, não conseguia crescer. Os novos convertidos não ficavam na igreja. Iam para outros ministérios ou mesmo desviavam-se. Com a implementação da visão do discipulado um a um, do grupos nas casas, algo fantástico começou a acontecer na igreja. Com o discipulado um a um, os novos convertidos permaneciam, tornavam-se líderes, e os antigos foram sendo revigorados na fé e desafiados a se tornarem bons discipuladores e discipuladoras. Bons discípulos e discipuladores. Em 2011, iniciamos efetivamente a cuidar de um a um em grupo nas casas, com a Igreja da Paz cuidando, através do pastor Geraldo, que discipulava o pastor dessa igreja. Por isso que é importante ser discipulado com meu pai e de ter essa cobertura, isso é importantíssimo. Porque eu também preciso ser discipulador, ok, gente? Através dos pastores Geraldo e Terezinha, discipuladores dos pastores Francisco e Lígia Barros. Começamos com 4 núcleos modelo em 4 bairros diferentes de Manaus, que vamos ter agora em julho, se Deus quiser. Em pouco tempo, estávamos com 50 grupos. Depois com 100. Em seguida com 200. Eles multiplicaram, sempre dobrando os núcleos, que é o meu sonho. Espero em Deus que consigamos. E hoje estamos com 752 núcleos espalhados por mais de 90 bairros da cidade. Cremos que isso é só o começo. Irmãos, em 96 eram 60 membros. Hoje já são 752 núcleos. Faça a conta aí. Faça vezes 8. Núcleos pequenos. Ah. 752 vezes 8. Vou botar um núcleo pequeno. De 96 para 2006 são 10 anos, né? Lembra que eu falei dos 10 anos? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Não é por causa da multidão. É por causa da volta de Jesus. A igreja pode apressar a volta de Jesus. Você entende o que é isso? É por isso que isso tem pipocado desde a Bósnia, Kosovo. Você sabia que no Malawi e a Fiji, você sabia que a Indonésia, aleluia, Indonésia é o país mais muçulmano do mundo. Mas você sabia quantos por cento de evangélicos tem na Indonésia hoje? Mais do que no Brasil. São 35% de evangélicos. Eu conheci um pastor, não conheci pessoalmente, mas comprei uns DVDs dele. Tinha um shopping, que as pessoas, lá o negócio é pesado. Macumba aqui na Bahia perde feio, pra feitiçaria lá na Indonésia. As pessoas passavam na frente desse shopping, que era um centro de culto maligno, e fizeram um shopping em cima. As pessoas ficaram endemoniadas dentro do shopping. Tem 3 milhões de Deus no Brasil. As pessoas entravam no shopping para comprar e caíram demoniadas. Aí o dono do shopping teve a conversa com o pastor e falou, me ajude, me socorra. Aí ele, claro. Aí ele começou a pegar os jovens que tinham seus grupos, seus núcleos, e mandou fazer reunião no shopping. Aí o cara falou, claro que pode. Vamos tentar. Depois que os núcleos começaram a reunir dentro do shopping, na praça de alimentação, nos bancos de lá, nunca mais demoniou ninguém. Aí o dono do shopping falou assim, já sei. Tem uma parte enorme do shopping que não foi comprada ainda. Faça a igreja de vocês. Para garantir que ninguém vai ficar demoniado no shopping mais. Pastor Andy Liu, da Indonésia. Irmão, vocês estão voltando. Você só precisa ganhar e cuidar de 3, 4 pessoas. Não é muito. E eu não vou desistir disso. Porque nós não somos chamados de sermos ociosos. Somos chamados a ganhar as pessoas e cuidar delas. Amém? É possível, irmão. Eu tenho visto isso no mundo. Eu tenho visto isso no Brasil. E agora, em agosto, eu vou a Fortaleza ver a Igreja Filha de Santarém, que foi com 100 irmãos. E em menos de 10 anos, já tem 1.000 núcleos. É possível? Deus não chamou a gente para... Vocês crescem em todas as áreas. Vamos crescer também na nossa missão de igreja. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado porque o Senhor Deus poderoso é um Deus que ama a tua igreja e tem investido na nossa capacitação para a tua misericórdia, para que nós possamos ganhar essa cidade e cuidar bem dela. Possamos ganhar Ilhéus, possamos ganhar as outras cidades da Bahia. Possamos, Deus, espalhar a glória do Senhor através das nossas vidas, das nossas casas. Obrigado, Senhor, porque o que o teu reino nos dá é muito melhor do que o que o mundo promete e não consegue dar. E cada um tem esse senso, essa cura, essa realização pessoal, e também eu tenho trabalhado, eu tenho servido, eu tenho visto não só a minha vida ser transformada, mas Deus usar a minha vida para alcançar outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, capacita o teu povo, capacita-nos como igreja, para que a tua glória seja manifesta nas nossas vidas, em nome de Jesus, possamos ganhar, Senhor. Deus, não seja nenhum devaneio, não seja nenhuma loucura a gente pensar que talvez para reunir um dia todos os irmãos da Vida Nova precisemos alugar o estádio para fazer uma celebração com todos. Amém. Que isso não seja um devaneio, porque é o que Atos dos Apóstolos diz. É o que os irmãos têm vivido pelo mundo e eu tenho trazido aos irmãos. E é o que sim pode, pelo poder do teu Espírito Santo, acontecer conosco. Enviamos missionários para todo mundo, mas depois de fazermos o dever de casa. Enche-nos com essa vocação para a glória do teu nome, liberta-nos, cura-nos, edifica-nos o Senhor, santifica cada um aqui no padrão do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Sempre que a gente fala em padrão, lembra da FIFA, né? O padrão FIFA.